Você tá chegando, cheia de malícia. Hoje não me escapa, ela tá delícia. E veio pra causar, escalada pra jogar. Sabe do jeito que eu gosto, ela tem esse vício de me provocar. Hoje a noite tem ela em cima da cama, então no sofá. Hoje ela tá daquele jeito, estou da toda.